terminar o show. Vai terminar o show. Fique ligado, preste muita atenção. Muita atenção. Foi visto, deixa muita lição. Conte pros outros, você ensina. Dê aula de preservação. Vai terminar o show. Fique ligado que já vai terminar. Vai terminar. Momento de recapitular. Pra que dê certo o nosso mundo, vamos mudar muitas de nossas ações. Sai do quarto e apaga a luz. Apaga a luz. Fim do banho demorado. Todo lixo que produz precisa ser reciclado. Vai terminar o show. Vai terminar. Fique ligado que já vai terminar. É a nossa chance disso tudo mudar. Vamos mudar. Pra cuidar da natureza, nossa rotina pede alterações. Desperdício se resolve.